coração. Yeah, yeah, yeah. Sinto o meu frágil bem ver. Quando estás por perto, o tempo para, eu volto atrás para te abraçar. Mão e provar que a nossa história não tem fim. Eu não quero mais continuar assim. Quero adormecer no teu abraço, acordar, sentir que és parte de mim. Como é que é? Banda Kenny. Se fosse fácil, eu jogava fora as chaves do meu coração. Yeah, yeah, yeah. Sinto o meu frágil bem ver. Quando estás por perto, o tempo para, eu volto atrás para te abraçar. Tua mão e provar que a nossa história não tem fim. Eu não quero mais continuar assim. Quero conhecer no teu amor. Guilherme Nogueira, aqui tem sentimento, menino. Você aqui, eu vou fazer de tudo pra voltar pra mim. Eu já estou com saudade, eu já estou com saudade. Estou lembrando a história que você falou, que eu não cumpri com as juras desse amor. Agi com falsidade, agi com falsidade. Era gostoso, mas

soube o que é amar. Você é alguém que ninguém merece ter na vida, uma memória que merece ser esquecida, só pra te lembrar. E você nunca soube o que é amar. Da emoção. Amor é complicado pra viver com alguém. Eu amei, cuidei e ele me deixou. Sem você, minha vida não faz sentido. Ai, que vontade de sucesso. Deixei essa mensagem pra você na caixa postal. Sabia que algum dia ia me ligar. E escute até o final. Enquanto eu te dei o meu amor, você só me fez mal. Sofri, mas eu te superei. Encontrei alguém especial. Qual foi a parte do seu próprio término que você não entendeu? Que foi? Lembrou de mim na sua cama, o seu orgulho esqueceu. Tchau, já deu. Agora quem não quer sou eu. Agora quem não quer sou eu. Caras, a cara do sucesso. Enquanto eu te dei o meu amor, você só me fez mal. Sofri, mas eu te superei. Encontrei alguém especial. Qual foi a parte do seu próprio término que você não entendeu? Que foi? Lembrou de mim na sua cama, o seu orgulho esqueceu. Tchau, já deu. Agora quem não quer sou eu. Agora quem não quer sou eu. Já faz um tempo, já faz